baixar para 2000 ou chamar até 3 ou 1? Desça para 2000 pés, informe no custo localizador, sem glide, ajuste no 0 ou no 4. Desça para 2000, localizador sem glide. D59, copia? Prossiga. Salvador, Curitiba autorizado, 360, Aerovia Upper, Whisky 58, até Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decolando no zero com a direita, perfil Gole Gonza, código 5557, frequência do controle em 1 decimal 35, torre opera em 1 8.6. Autorizado Curitiba, nível 360, via Peri 58, Sorocaba, Upper Alpha 310, decolador no zero, direita após Gole Gonza. Aciona 5557, controle 1935, torre 18, meia dúzia. Agora só confirmando os primeiros 1261 no zero, está disponível para decolagem, né? Afirmativo, afirmativo. Obrigado. Correto, porto 800 para o pushback, acionar o TAM 3859. Chama na pushback, acionar o 3859. Pedido afirmativo? Afirmativo. Chama agora a torre 108.6 dúzia, bom pouso. 108.6, bom pouso. Três ano no localizador. Your organ require runway 28. Estado localizador, três ano no. Recline descend to 3,000 feet and maintain. 3,000 feet American onto it. Localizador, 3-1-1. Complete a aproximação, chame agora a torre 108.6, bom pouso. 108.6. 3663, pronto para o táxi, estamos 77 a bordo, do 4 horas e 20 até na Galeão. Pronto para o táxi, estamos 77 a bordo, 4h20, voltando a Galeão. Firmando, 4h20, Galeão, 1977 ou 77 a bordo? 1977. Gente, copiado, 1977 a bordo, táxi autorizado, Juliette, Alfa. Antes de ingressar na Delta, chamará a torre 1 8.6, ajuste 1 0 4, TAM 3663, tem um ótimo voo. Juliette, Alfa, Delta, 1086, TAM 3663. 1,200 is not available. First 1,200 meters is not available, and the winds are 330 at 4, is that correct? Wind 030 degrees, 04 knots. 030 at 4 knots. Control go 1923. Bom dia. Cruzar 3,500 subindo. 923, contato radar, suba para o nível 360, perfil da Eldiné. Ok, subindo no perfil, 360 liberado. Recife, TAM 3602, autoriza. Controle, Salvador, TAM 3602, autoriza voar Duna? Inicialmente TAP. Inicialmente TAP, 3602. Mecha Line 980, descend to 2,000 feet. Gunage 1014. 1014 on the altimeter now, and down to 2,000 feet, American 980. Salvador, Oxandera 63, Honolulu, livrou a pista. Xandera 63 no 1, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1. Complete ILS approach, contact the tower on 118.3. 18. Vai atingir 5.3602. 2, dessa via para 2.000, ajuste 1.004, informando o localizador. Descer para 2.000, via reportará o localizador 3602. Opa, Papa, Papa Tango, confirme o padre se encontra e a pista que pretende utilizar. Eu posso controlar pela direção zero, eu preciso ir direita, informo que estamos operando com a escuta uniforme, estamos operando por instrumento, teto de 800 pés com 3.000. É um helicóptero, correto? 6, suba ao 340, saída da El Vigilante. Dael 340, tá 3663. Autoriza direto da El devido a formações? Pós 2.000 pés autorizado. Pós 2.000 autorizado. 3454, desça via para 3.000 pés, ajuste 1.0.4. Via para 3.000 pés, 1.0.4, stand 3454. Bom, 1.923, passa nível 1.30, chame Recife em 1.264, alterna 1.288. Positivo, 1.264, 1.288, Recife, agora gol 1.923. Bom dia, bom serviço. Yeah, American 980, clear the land. Está autorizado, tá 3304. O Papá Papá Tango, Papá Romeu, Papá Papá Tango, tá no PAC 3? Gente. Short final 10. American 980, clear the land 10. And Salvador departs American 980 is going around. The climb and maintain 2,000 feet, UNH104. American 980 is going to climb out and runway heading maintain 2,000 feet. 360, Del Lida Blanca. Afirmativo. Você escuta qual é o próximo? Stand by American 980. Study Venture. Estabilizou o localizador, está 3602. E complete o ILS, tem um glide, chama a torre em 1986, está 3602. ILS tem glide 863602. American 980. On the vector, turn the left on heading 010. 010, American 980. We were never able to raise tower for American 980. You're right. Okay, American 980, request another approach to runway 10. Okay, roger, maintain heading 010. 010, American 980. Quase dessa via para 2000, ajuste 1014, reporte localizador. Controle, fala para a América que está com menos 1200. Está ciente. Salvador, American 980. Go ahead. Okay, we're trying to understand where exactly on the runway we can land. There is a truck on the runway in the center line, and is that where the beginning of the closure, or excuse me, the end of the closure and the beginning of the runway is? America Line 980, the runway 10 is in practical the first 1,200 meters impracticable, okay? And we copy, and is it correct we can land just past the vehicle on the runway? Delta intersection, it's near Delta intersection. Delta intersection. Yeah, America 980, turning left, heading 270. Left 270, America 980. Before Delta intersection, it's okay, sir. Have a nice landing. Is the glide slope out of service? Affirmative. 980, turning left, heading 270. Left heading 270, American 9. Patrulha, só confirmando, os primeiros 1.200 metros estão fora de serviço da 10, é isso? Correto, 1.200 metros, conforme a TIS e previsto no notar. A TIS está dando 90 metros, tá bom, obrigado. Informação Tango, só se mudou lá, vou ver. Ok, vou checar com a tua. Controle Salvador, voo no 888, gente da Uniform. Tem quem chamou o controle? Voo 1888, cruzão 820 para 1950. Ok, dessa via para 3.000 pés, ajuste 1014, voo no 888. Via 3.000 pés, 1014, voo no 888. Pesqueiro, prossiga. A bordo, alterna com fins, 3 horas e 30 no 66. No 66, com fins 3 e 5. Mantém a posição devido a condições climáticas. Estamos tentando entrar com a FFL para a liberação da pista completa. Mantém a posição e aguarde para o táxi. Mantendo posição da 3304. Recife em 1264, alterna 1288. Recife 1264, 1288, está 3663. Confirme que chamou? É o TAN 3602, livro aviso. 3602, táxi autorizado, via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará para ingressar no Pátio 1. Você pode confirmar, são 1200 metros a pista, tá, os primeiros 1200 metros? Afirmativo. Qual é o Papa Romeu, Papa Papa Tango? Eita, tá pronto, cópia. Papa Tango, afirmativo. Salvador para Sierra November, Mike Romeu, 500 pés, GR decola da 1-0, após curva à direita, ingresso corredor Axé, código 5551, na frequência de controle 119, decimal 6, correção, decimal 35, controle, torre 119, decimal 6. Ok, decola pela 1-0, na portada da GL, pelo corredor Axé, 5551 no transponder. Torre 186-1198 para o controle. 1935, controle o Papá Papá Patango. 1935. 35, grave, Papá Tango. Cliente, trouxe em funcionamento, reporte para o táxi. Alô, 605. 405, Galeão, tô saindo do tráfego, ok? Será coordenado 3-0 para Recife, aguarde. Totalmente pronto, gate 7, respeque essa área. Ele mantém a posição e aguarde, devido, estamos avaliando aqui com esse aéreo, a possível abertura da pista. Mantém a posição. Afirmativo, vou manter a posição na sua escuta. O Papa Tango em condições de táxi, após a passagem do SAM e decolagem da táxi 8, né? Subindo a zero. Entendido que após o TAM vai taxiar até aquilo? Será que assim, onde vem passando o TAM eu decolo o sentido 1-0 com a curva direita. Então façamos o seguinte, para após o TAM autorizar o táxi e quando naquilo chamará torre 1 no meio do sinal meia, o papatango, ok? Confia para o B? D3, papatango ciente, chamará 1186 ao ingresso naquilo. Salvador, são 3304. Solo Salvador, TAM 3859, pushback sanamento, portão 8. TAM 3304, ok? Estamos em, como já foi falado, estamos em contato com a Infraero. Possível abertura da pista. Mantenha a posição e aguarde para iniciar o táxi. Positivo, nós estamos aguardando. Aliás, nós estamos aguardando essa informação há meia hora. Eu solicito para decorar a bandida Delta, que vai ser mais rápido. Vamos considerar a pista fechada e pronto. Ok, então está autorizado, então, via Índia Alfa, antes da Delta, chamar a torre 1 no outro decimal 6, ajuste no 0, no 4, bom voo. Positivo, Índia Alfa, decola da Delta, obrigado. 3602, portão 05. Para 05, 3602. Solo Salvador 3859, feedback instrumento. Set the localizer, turn left, heading 130. Left 130, next set localizer, American 980. Sim, eu estou em contato com o centro Recife, ainda não tenho sua autorização. Escuta. Chame a torre 1186. Salvador, TAM 3304, mais uma informação pro senhor. A TAM Sebrava e a Charlie estão fechadas. Até a Infraero liberar, acho que não vai ser hoje não. H decimal 6. Switch the tower, 186 American 980. 888, desça para 2000 pés, ajuste 1014, informe o localizador. 2014, camarão, bom. Reduza para 170 nós, seguindo o tráfego da American Airlines, 8 milhas e meia à sua frente. Tá reduzindo agora no 888. Bonomia 05, copia? Copia. Salvador Galeão 360, López Luna 4, aerovia, decola da 1-0, curva direita, subida da Eltração Blaze, código 5564, frequência do controle em 1-9-35, torre em 1-18-6. Atualizado, Salvador Galeão 360, López Luna 4, aerovia, Blaze 1-0, curva direita 5564, 0935, 18-6, gate 7, pushback acenar. Gente, irá passar a retaguarda, a aeronave da TAM, que está iniciando o táxi, estava no portão 8, irá passar a retaguarda, após correr a equipe de solo para iniciar seu pushback, o gol 1605. Ativo visual, vai coordenar, após, autorizado, 1605. Solo Salvador, TAM 3859, para o táxi, 1185, alterna Campinas, 4 horas e 7. Táxi autorizado, TAM 359, bate 1 após Juliette Alfa, para ingresso na Delta, chamar a torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0 no 4. Bate 1 Juliette Alfa, para ingresso na Delta, 4886, TAM 3259. Solo 3454, livro a 3454, siga táxi, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, o 3454. Salvador, Oxanela, 6311, autorização para Guarulhos. O Rio, 9647. Foi Oxanela, 6311. Gente, Oxanema 301, número 1 para cópia, será coordenado Guarulhos, 3, confirma o nível, 320? Seria o 340. Ah, 34, ok, irei coordenar a informação em força, Vitor. Grande informação, Vitor. Paz, boa, Vitor, começa a vestir. E, 5-4-1-4. Clear via Mari arrival, the same maintain flight level 050. Okay, on the left for the same, same maintain now 050 via Mari arrival. 888, compete curva esquerda na proa 130 para o localizador. 130 para o localizador, gol no 888. Bom dia, 6726, ciente da Uniform. 6726, desse mantém o 040, chegada a Mara. 040, chegada a Mara, perdeu o contato com o seu recepção. Tente. Salvador, bom dia, gol 982, informação de foto. 982, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 060, vigilante. 060, vigilante. Ou 1982 a Mari. Pan American 980, clear runway 10. Pan American 980, continue taxi Alpha and maintain position before Kilo. Alpha, hold short of Kilo, American 980. ITAP da presente? ITAP. Afirmativo, ITAP da presente. 888 complete, final LS, torre 1 no 86. 86, obrigado. Botão 47, para o 340, estamos alternando o campo da Viracopa. Sou para Veracruz. Para Veracruz. Foto 7, 13 e 40, Campinas, o gol 1605, prossigo táxi via Alfa, Alfa Juliette, até a, antes da Delta, chamar a torre, 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0 no 4, Alfa Juliette, antes da Delta, torre, em 1 no 8, decimal 6, 1605, da gol, bom voo. Afirmativo, obrigado, 605. Na 3454, mantém a posição no pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Vai manter o pátio 3, 3454. Canemia 3-1, copia? Copia. Salvador Guarulhos, nível 320 autorizado, Aperu Isque 50, decolada 10, com a direita, subida Sael, transmissão de NEO, código 5570, frequência do controle 19.35 e torre 18.6. Autorizado para Guarulhos, 320, decolada 10, curva direita, Sael. Diner 5770 119-35, controle 108-6 a torre. Está confirmando o transponder 5570. Confirmando 5570. São 1 no checkpoint para o pushback e acionar o Oxanema 3-1. Caminho para o pushback. 3454, prossiga táxi até o portão 612. Táxi até o 612. Então é 3454. Increase. Increase until the maximum is 240. Mas tem 240, fly direct start. Ok, direct start, fly and increase to 240 knots. 6105. Alpha Canine 0 continue taxi Kilo, Apron 3. And continue to gate 1111. Kilo, Apron 3, and taxi to gate 11, American 980. Dois sob vetoração para sequenciamento. Curva à esquerda, vou indo à proa 045. Limite ao curso do localizador. Vetoração à esquerda 045, limitado o curso do localizador. Voo 982. Tem os dois tráfegos no ticket. Papá Romeu, papá, papá Santo informe, estimado esposo. Prossiga condições visuais, frequência livre para coordenação. Controle o Juliette Quebec, quilo. Prossiga. Estamos com bastante, uma cortina de chuva agora no corredor aí na Pro de Salvador, poderia pro Aparipa? Direito autorizado, didática daqui, ó. É, eu gravo. Boa noite, 88, Libro. E Alfa, Kilo, Pátio 3, após prossegue Pátio 1, 07, é o portão. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, 07, é o portão, 88. Vetoração a dar para a separação de tráfego, curva à esquerda, na